está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Oi, Lízia Nascimento chegando e vamos ficar juntinho até as 3 da tarde. Olá, galera. Eu sou o Gustavo Rezende chegando aí para mais um programa. Com certeza. Tudo bem com vocês? Comigo tudo semana, bem. Semana positiva. Foi legal. Graças a Deus. Passei bem, passei. Então dormi tá. Dormi pra caramba. Pois é, isso é bom. Foi bom. Dormir, trabalhar, estudar, enfim, né? Produzir. É isso. E vocês, produzir. Amigos de casa, né? Pois que é. Espero também que tenham passado, né, uma boa semana, né, cara? É verdade. Esse é o intuito. Esse é o desejo de todos nós. Exato. E começa a partir de agora o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem em 1400 AM e também em tempo real através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Tema de hoje, Lízia? O tema de hoje é o Esperanto, com a participação de perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. No jogo rápido de hoje, uma entrevista com um dos coordenadores da edição 2010 do Movimento Espírita Jovem de Valença, o Medieval. Perfeito. E, Lízia, quais são os fatos marcantes do dia de hoje, dia 7 de outubro? Isso, temos sim. Olha, 7 de outubro, no ano de 1913, Harry Ford inaugura a linha de montagem do Highland Park. O que quer dizer? Foi a produção de carros, ele foi um empreendedor estadunidense, fundador da Ford Motor Company e o primeiro empresário a aplicar a montagem em série de forma a produzir em massa automóveis em menos tempo e um custo menor. E isso mudou a história da própria indústria, é, né? É, pois é. Exatamente a partir dessa data, 7 de outubro de 1913. Isso. E a outra coisa que nós temos aqui foi em 7 de outubro de 1849, morre o poeta e escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nasceu em Boston em 19 de janeiro de 1809, em Baltimore. Foi um escritor, poeta, romancista, crítico literário e editor precursor da literatura de ficção científica e fantástica moderna. Com certeza. Não é? É verdade. Então, várias obras dele, um autor conhecidíssimo. É, inclusive, de acordo com muitos, as obras dele marcam o início da verdadeira literatura norte-americana. É isso. Também no ano de 1925, desponta, né, a partir desta data, 7 de outubro, Josephine Baker, atriz e bailarina norte-americana. No caso, um fenômeno do seu tempo, alguém que realmente marcou época no cenário da dança, das artes nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E também no ano de 1984, no dia 7 de outubro, nasceu o primeiro bebê de proveta brasileiro. Bebê de proveta é exatamente o bebê proveniente de uma inseminação artificial ou de fertilização in vitro, ou seja, fecundação gerada em laboratório. E designa-se esse nome proveta exatamente para aludir a criação dele a essa questão laboratorial, né? Então, nasceu em 7 de outubro o primeiro bebê de proveta brasileiro, no ano de 1984, mais exatamente em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a Ana Paula Caldeira. Bom, lembrando que o nosso programa é gravado. Estamos sempre com você, todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, mas ainda não sabe como, anote por telefone e ligue de agora em diante até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 7 de outubro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então por e-mail, anota aí, é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, ou então vai lá no nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, o lugar de onde você está falando e a sua idade, se quiser, mas o importante é participar. É, o ouvinte ainda tem a opção do fax, que é o 21-3386-1444. Ou então, que tal escrever pra gente? Anote aí. É Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador. O nosso bairro é Tauá e o nosso CEP é o 21-920-000. Seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, vamos à pergunta do nosso quiz de hoje. Amélie Baudet, a esposa e incansável companheira do codificador do Espiritismo na divulgação da doutrina, desencarnou 14 anos após a morte de seu marido. Diante disso, perguntamos: em que ano desencarnou Amélie Baudet? A. 1879, B. 1887 ou C. 1883. Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, em relação à pergunta de hoje, né? Em que ano desencarnou a esposa de Allan Kardec? Ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 7 de outubro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda, dia 11 de outubro, você envia uma mensagem pra gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem e deixa sua mensagem pra gente. Ou então, você pode mandá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E lembrando que aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro Vozes do Espírito, de Carlos Augusto Abranches, da editora FEB, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não esqueça, gente. Pois é, todo mundo ligado, participando. É isso. O que rola por aí? No dia 17 de outubro, das 8 da manhã à 1 da tarde, acontecerá o 38º Encontro das Escolas Espíritas de Evangelização, do 23º CEU, que terá como tema Família, uma ideia genial de Deus. O evento vai ser realizado no Centro Espírita Humildade e Amor, CA, que fica na rua Cisplatina, 148, no Irajá. O encontro é promovido pela área de educação do 23º CEU e os interessados podem se inscrever de três formas: indo diretamente no CA, às quintas-feiras, no horário das 7 da noite, através dos telefones 88980600 e 88790718, ou pelo site https://sites.google.com/site/encontrão23. O psicólogo César Braga Said é o expositor da palestra intitulada Maturidade desde a Juventude. No evento, será feita uma reflexão baseada no Espiritismo sobre como os jovens devem lidar com os estudos, as amizades, os sentimentos e a família. A palestra irá acontecer no dia 17 de outubro, no domingo, às 9h30 da manhã, na Casa de Cultura Espírita Leopoldo Machado, que fica na rua Manuel Duarte, 713, em Mesquita. Para mais informações, ligue para 3765-7991. Jogo rápido. Espaço Jovem. Você já ouviu falar no Megeval? Não? Então conheça o Movimento Espírita Jovem de Valença. evento que em 2010 vai para a sua 28ª edição. Para então conversar sobre mais uma edição do Medieval, evento que é bastante tradicional no movimento espírita do interior do estado do Rio de Janeiro, recebemos hoje no Jogo Rápido o Carlos Eduardo de Paiva, ele que é um dos coordenadores do Medieval 2010. Carlos Eduardo, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo aqui no Jogo Rápido. E eu queria que você falasse pra gente, até para quem não conhece, né, o que é o Medieval e até a periodicidade com a qual o evento acontece. Boa tarde, telespectadores, querido amigo. Com muito prazer que eu venho falar. O Medieval ele já acontece há 28 anos. Ele teve um período que ele ficou parado, que a gente retomou ele de novo em 2005. Na verdade, Sim. Ele foi um evento criado para congregação dos nossos queridos jovens da nossa cidade. E com o passar do tempo, ele foi abrindo espaço também para os jovens da nossa região, abrangendo todas as cidades perto de Valença, né? Perfeito. Hoje vocês recebem normalmente inscrições de jovens de quais partes aqui do estado ou de outros estados também? Então, nós já tivemos aqui do estado do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, a própria capital. Sim. Tivemos também de Minas, Juiz de Fora, tá? A gente está ampliando um pouco, né, o nosso campo, né? Perfeito. E o tema para esse ano, Carlos Eduardo, qual é e de que forma vocês pretendem trabalhá-lo? O tema é Mãos à Obra, Trabalhando para Acolher, né? A ideia que a gente teve esse ano foi dos trabalhadores da última hora, né? Sim. Que a gente já está na hora de começar a parar de ficar muito na mesmice e trabalhar mais um pouco, né? Bem lembrado. É sempre e tempo, a gente está, né, tentando passar isso para os jovens da melhor forma possível, de que não só o movimento espírita, não só as casas espíritas, né, mas que tudo anda no conjunto, né, da obra. Então a gente está tentando passar para eles que o mínimo de trabalho que a gente possa praticar ou fazer dentro de nossa instituição, ou até mesmo da nossa sociedade, a gente pode estar auxiliando a outros, né? Sem dúvida. E em termos da programação, Carlos Eduardo, o que, que você pode adiantar para os nossos ouvintes nesse sentido? Então, a nossa programação, o nosso evento é de 3 dias, né? Começando no dia 13, às 14h. Então, essa programação ela fica dividida entre os nossos estudos e as nossas oficinas. Sim. Esse ano a gente vai ter uma oficina, que é uma oficina de estilo marketing. Só que a gente vai trabalhar tudo em conjunto. Música, certo, poesia, desenho, tudo dentro de uma única oficina. Fora as nossas sensibilizações, né? Que são pequenas peças de teatro, e uma peça inteira de teatro que a gente vai apresentar no decorrer desses 3 dias de evento. Maravilha. E em relação às inscrições, Carlos Eduardo, qual é o público-alvo do evento? Quem pode, né, se inscrever para o Medieval? De que forma e até quando? Então, apesar do nome ser Medieval, Mês do Jovem Espírita, a gente sabe que todos nós somos jovens, né? Sim. A única coisa que envelhece é o nosso corpo material. Então, a gente tenta abranger a todos, mas o público-alvo mesmo, de acordo com o que a gente tem buscado, são os nossos jovens, né? Sim. Temos pequenos companheiros, que é uma equipe que vai ficar trabalhando só com as crianças, né? De 4 anos em diante, a gente já abarca todo mundo para navegar junto com a gente aqui no Medieval. Perfeito. E em relação às inscrições, como é que elas podem ser feitas? Então, as inscrições estão até 15 de outubro. Nós temos o nosso site. As fichas estão no site, postadas no site. E aí lá tem o endereço também que pode mandar ou por e-mail. Sim. Tá? O site é www.medieval.com.br. Sim. E o e-mail? Então, o e-mail também está lá. Ah, é uma página que a gente já vai fazendo toda a postagem ao mesmo tempo. Então é tudo através do site. Todo o processo de inscrição é por esse site www.medieval.com.br até o dia 15 de outubro. Isso. Tá ótimo, então. É, confirma então pra gente, Carlos Eduardo, o dia, aliás, os dias, os horários e o local de realização do Medieval 2010, bem como também deixe um meio de contato para quem queira mais informações. Isso, então, os dias são 13, 14 e 15 de novembro, tá? O evento começará no dia 13, às 14 horas, mas a gente já vai recebendo o pessoal que vier de fora antes, porque a gente já está desde cedo no, na escola que vai ser programado o evento. O nome da escola é Centro Educacional Passo a Passo, tá? É bem no centro da cidade de Valença. Chegando lá, perguntando a qualquer pessoa, eles vão saber informar. Mas as pessoas que fizerem as inscrições, a gente vai estar enviando um mapa, tá? Depois que chegar até a cidade, até o encontro, até o local do encontro. Perfeito. E em relação a meios de contato? Meios de contato. A gente tem o meu telefone, né? Que no caso, é 24, né? Código diário. Código diário 24. É 2453-4036. Tá? Ou o meu celular, que também é 024, né? 9221-8101. Sim. E quem quiser falar comigo também, independente disso, tem o meu e-mail, tá? Que é carlinhocapoeira@hotmail.com. Perfeito, então. Eu quero agradecer a participação do Carlos Eduardo de Paiva, ele que é um dos coordenadores do Medieval 2010, o mês do Jovem Espírita de Valença, Movimento Jovem Espírita de Valença. Carlos Eduardo, mais uma vez, muito obrigado, parabéns por esse evento que já é tão tradicional e sucesso na edição 2010 do Medieval. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. A todos nós. Conversamos com Carlos Eduardo de Paiva, aqui no Jogo Rápido. Espaço Jovem. E o tema do Espaço Jovem de hoje é nada mais, nada menos do que a língua internacional. Estamos falando do Esperanto, que é tão difundido pelo Espiritismo e tão difundido, né, logicamente, aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Para tanto, para conversarmos hoje no programa sobre esse tema, recebemos, claro, a pessoa certa, né? Givanildo Ramos Costa, ele que é trabalhador do Tabernáculo Espírita Paulo Estevão e também do CERJ, mais exatamente no serviço de Esperanto deste órgão. Givanildo, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo aqui no Espaço Jovem mais uma vez, né? Você que já esteve conosco em outras oportunidades, e sinta-se em casa. Bem-vindo, Givanildo. Quanto tempo, né? Bem-vindo e vamos lá. Boa tarde, Givanildo. Esperamos que o programa seja bem legal. Bom, Dimitri, dá uma casada viva pelo momento. Queria a tradução? Por favor. Por favor, né? Obrigado pelo momento. Muito obrigado pelo momento. Que prazer estar novamente no Espaço Jovem, que já estamos tornando já... É da casa. Da sócio casa, de carteirinha. Né? Participando frequentemente. Já tem um clube, já. Tem um clube. É verdade. E o Giovanildo já esteve conosco em outras oportunidades falando sobre outros temas. Sobre Esperanto, se não me engano, uma única vez anteriormente. Né? Já há uns bons anos. Nossa. Então nada mais útil do que... Está na hora, então. Na hora, voltar a falar disso. Bom, Givanildo, para começar, né, vamos lá. O que é o Esperanto e quem o criou? O Esperanto é a língua internacional auxiliar e que visa aproximar os povos, né? Aliás, só um contraponto. Por que esse nome língua internacional? Como é que ele surgiu? Bem, o Zamenhof, o criador da língua, Lázaro Zamenhof, ele sentiu necessidade de um instrumento que pudesse cada vez mais minorar a dificuldade de relacionamento das pessoas usando a comunicação. Sim. E ele, desde criança, sentiu isso na pele. Ele que nasceu numa cidade com o nome de Bialystok, ali com dominação russa, falando de 4 a 5 idiomas. Junte-se a isso, problema de etnia, as pessoas não se relacionando. Nasceu, portanto, a ideia de uma língua que pudesse aproximar os povos. A Sim. partir de então, ele, em 1887... lança a língua auxiliar internacional do Dr. Esperanto. Ele utilizou um pseudônimo. Na verdade, o nome dele é Lázaro Luiz Amenhofer. Sim, né? Mas ele usa um pseudônimo para lançar a língua. O pseudônimo era Esperanto, doutor Esperanto. Se baseia no radical do verbo espere, que significa ter esperança. Ant é o participativo presente, ou seja, o participio em Esperanto, ele se faz no passado, e no ativo e no passivo, do presente, no passado e no futuro. Sim. Esperanto significa aquele que espera ou esperançoso. E a partir daí, a língua cresce, né? Faz com que, a cada momento, os continentes sejam instrumentos de uso do Esperanto, né, para todos os povos pela terra fora. É um dado importante porque diz respeito à própria origem do nome da língua, né? Então, quer dizer, tem a ver com esperar, esperança, né? É, exato. Tanto é que as pessoas pensam até que é religião, né, na verdade. É verdade. Se você for analisar bem, esse esperar dele é aquele esperar de aproximar as pessoas. Esse fundo religioso, independente de religião humana que divide tanto, né? É verdade. O Esperanto, ele é uma língua específica de um determinado país? Bom, o Esperanto, ele não é falado especificamente atualmente por um povo. Ele já existe sendo falado em outros povos, em vários povos, mas não no montante geral. Acredita-se que no futuro nós tenhamos ele sendo usado por toda a humanidade, né? Sem Sim. que com isso venha sobrepujar essa ou aquela língua nacional. O objetivo do Esperanto não é substituir a quem quer que seja, ao contrário, sustentar inclusive as línguas dos povos, assim como seus dialetos, né? Realmente, como você falou, né? É uma segunda língua. É uma segunda língua, na verdade, né? De todos os povos. Porque muitas vezes o pessoal pensa assim: ah, então quer dizer que vai ser essa língua, então ele vai ter algo tipo soberania? Alto tipo mandar aqui, ali, acolá, como na história da humanidade nós temos vários casos, né, de nações em que, por um aspecto puramente de domínio, isso, a sua língua passou a ser aquela arma. É verdade. Coisa séria, na verdade, isso. É, né? Acaba sendo o domínio linguístico uma consequência, né, de outras formas de domínio também. Hoje nós estamos vivenciando isso em alguns povos já, né? É verdade. Então, Joanildo, o Esperanto, ele objetiva, concretamente falando, ser um instrumento de união entre nações, né? Através de uma linguagem comum. Exato, exato. Mas como eu estava dizendo, na verdade, sem querer sobrepujar toda e qualquer comunicação nacional, entendeu? Sim. Ele, com esse tipo de comportamento, ele cria um clima fraterno, psíquico, espiritual, moral, inclusive. Sim. Já que nós temos vários casos onde ele, ao ser aplicado, ele não só estabeleceu esse contato linguístico, como também aproximou corações. É e verdade. A partir daí as pessoas se tornaram verdadeiras amigas. E com esse tipo de comportamento nós observamos que o mundo poderá naturalmente vivenciar esse clima, porque já temos laboratório na Terra e um deles é o Esperanto. Perfeito. Ou seja, é um mundo sem barreiras, né? Um mundo sem barreiras. Não é? Um mundo sem barreiras. E para a gente fechar esse bloco, Joanildo, o que que nós podemos encontrar no Espiritismo sobre o Esperanto? O que é que a doutrina espírita aborda sobre isso? Olha, é interessantíssimo o Esperanto junto à doutrina espírita, sem ser doutrina espírita. Quando surgiu a primeira mensagem, em 1940, né, que teve uma consequência muito grande no nosso movimento, recebida pelo Chico e enviada pelo Emmanuel, onde ele fala textualmente: e o Esperanto é uma necessidade para todos, né? Ele tem até uma máxima que ele coloca: aprender Esperanto é você se relacionar com o mundo. Ele fala em outras palavras isso. E isso fez com que nós, espíritas, começássemos a ter uma visão maior e melhor com relação a esse assunto. Sim. Embora já anteriormente mensagens já tinham sido enviadas e tal, mas aqui especificamente, não digo que criou um divisor, mas estabeleceu uma raiz mais profunda, falei através de Emmanuel. Sim. Pós Emmanuel, nós tivemos outras mensagens, outros espíritos enviando. E depois vieram os novos médios falando sobre o assunto. E aí fomos descobrir uma coisa interessante. A sua nascente no plano espiritual. Mas o que é que não nasce no plano espiritual? Pois é. Só que o que veio do plano espiritual... É tudo de lá para cá mesmo. De lá para cá. Só que o que veio com relação ao Esperanto é que ele estabeleceu toda uma amplidão com relação a todo um conhecimento. A partir de então, raciocinando, e quem analisar a doutrina espírita sabe disso, que a doutrina espírita não é um patrulhamento religioso, traz consequências religiosas, que são as leis naturais entre nós, ou seja, as leis divinas, passa-se, portanto, a compreender que o Esperanto precisa estar necessariamente junto a ela. Existe um espírito com o nome de Ismael Gomes Braga, onde ele envia mensagem através do Divaldo, já recente agora, né? Através de outros médios, né? É Maria Cecília Paiva, onde ele disse textualmente, Ismael Gomes Braga, que foi que sustentou no plano físico esse braço do movimento espírita, que é Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Ele disse textualmente que a sociedade do futuro terá em sua base Evangelho, Espiritismo e Esperanto. Perfeito. E a gente está conversando com o Givanildo Ramos Costa sobre o tema Esperanto, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho no próximo bloco. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Visite a página do Espaço Jovem dentro do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para conferir a nossa página, conferir as nossas notícias, o que acontece no programa, o que acontece no meio espírita jovem em geral, também os áudios de edições anteriores do Espaço Jovem. Você que por acaso perdeu alguma delas por algum motivo, tem a chance de ouvir online, aliás, offline, de qualquer lugar do mundo, essas edições. E é claro, mais uma forma de entrar em contato com a gente. Basta para isso você clicar na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem. Então, fica aí a dica. Também aproveite para conhecer outras partes do site da rádio, né? A gente tem a transmissão ao vivo da programação da emissora, né? Transmissão online em tempo real de qualquer lugar do mundo também. E vários outros atrativos. Para isso, acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira, ok? Lízia, sociais? Temos bastante, que bom, né, gente? Então vamos lá. Olha, quero mandar aqui beijo para Marisa de Souza, de Anchieta, Júlio César, de São Gonçalo, Laranjal, Valdir, Furacão, será? Isso. É isso mesmo? Olha, meu Deus. De Campos. Bangu. Ah, Bangu, Bangu. Ô, menino, você é um furacão. Emília Ribeiro, de Marechal Hermes. Kátia, de Bento Ribeiro. Quem mais? Júlia de Carvalho, do Centro. Obrigada pela participação. Rodrigo de Carvalho, de Jacarepaguá. Beijo pra você, Rodrigo. Obrigada. Lucy Excelente, obrigada, do Estácio, aqui por e-mail. A turma do e-mail agora também. Agora vamos para a turma do e-mail. É Francisca Rosa Neves Pascoal Batista, que nome grande, viu? Beijo, beijo para você. Pois é. Gabriel Ribeiro Escobar Latanzin, obrigada pela participação. Ele é jovem mesmo. Isso, aqui, ó. Também. Obrigada por e-mail. Luciana, obrigada, Luciana, por e-mail. Beijo para você, viu? E quem mais? Cacau Soares. Também legal, mandou por sua mensagem pra gente. Obrigada, Cacau. Faça como todos eles. Isso. Entre em contato com a gente deixe a sua mensagem para o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. É isso. Então agora quero dar os parabéns. Isso. Olha, para dia 8, vamos voltar aqui com a nossa Bia Mercês. Parabéns. Sim. Seu Átila Roberto de Castro Miranda. Nosso diretor de radiodifusão, né, da Rádio Rio de Janeiro. Dia 11, parabéns. Isso. Parabéns. Argel Rabelo, dia 12, parabéns. A Jaqueline Valles, a também nossa Jaque Valles. Parabéns, Jaque. E a Nancy Augusta da Costa, Maria Frank, a dona Nancy. Parabéns, parabéns para todos a vocês. Todos os aniversariantes citados e os que, né? E os que estão, né? Estão no mês, também, né? no hall das datas, mas é eventualmente não citamos. Tudo isso de bom. Aí. E continue participando do Espaço Jovem. Não saia daí. Quiz. Pergunta da semana. Amélie Boudet, a esposa incansável companheira do codificador do Espiritismo na divulgação da doutrina, desencarnou 14 anos após a morte de seu marido. Diante disso, perguntamos: em que ano desencarnou Amélie Boudet? 1879, 1887 ou 1883? Pois é, tchan, tchan, tchan, tchan. Alternativa A, 1879, B, 1887 ou C, 1883. Responda, então, a alternativa que você considera correta, uma dessas três, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 7 de outubro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 11 de outubro, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar a sua mensagem. Ou então, você pode enviá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E o mistério continua, porque aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do livro Vozes do Espírito, de Carlos Augusto Abranches, da editora FEB, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Corre lá e liga pra gente. Pois é, todo mundo participando. E estamos de volta com o Givanildo Ramos Costa, ele que é trabalhador do Tabernáculo Espírita Paulo e Estevão e também do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ, no caso do CERJ, mais exatamente no setor de Esperanto deste órgão. E como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, Givanildo, fique à vontade para informar para os ouvintes os contatos do Tabernáculo Espírita Paulo Estevão, bem como o dia e o horário das atividades de evangelização nessa instituição. Fica na Rua Juvencio de Menezes, 578, lá em Cordovil, né? Em Cordovil. No caso, qual é mesmo o dia e horário lá da evangelização? Evangelização acontece aos sábados, né? Aos sábados, a partir de 3 horas, já o pessoal está acontecendo lá com a evangelização. Agora, durante a semana, eles fazem as quintas-feiras à tarde também, né? Onde, a partir de 3 horas, o pessoal está lá também. Agora, no CERJ, quem no CERJ nós temos atividade. Nós temos atividade às segundas, temos atividade às quartas-feiras, temos atividade às quintas-feiras e aos sextas-feiras também. Perfeito. Aliás, quinta substituído por sexta. Antigamente era quinta, agora é sexta. Então, agora é segunda, sexta. Terça e... Segunda, quarta e sexta-feira. Maravilha. E é só chegar, né? É só chegar. Os cursos acontecem às segundas-feiras a partir de 2 horas da tarde, né? Cursos básicos. Depois tem às 4h30 o curso mais adiantado comigo, né? 4 horas mais precisamente. Tem as quartas-feiras de manhã, 10 horas com a Márcia Couto. E tem as sextas-feiras, às 16 horas até às 17h30, com o nosso amigo Aragon, Alfredo Aragon, né, que ensina por lá também. Maravilha, então. Lízia, perguntas? Bom, voltando aqui, nosso pinga-fogo. O mundo começou com natureza totalmente verde, Mas com essa matança toda, qual é a cor que vai terminar o mundo? E por que a Terra começou com esperança e vai acabar com pessimismo? A pergunta é de Alan, 15 anos, do lar Paulo de Tarso. É, Alan, eu não prevejo cor, mas prevejo um mundo de amor, a despeito de tanto pessimismo que acontece por aí. O que acontece é que fica mais fácil inocular no ânimo das pessoas o descrédito, o pessimismo, a dor, guerra. É o desânimo. Desânimo. Consequentemente, as pessoas vão dizer, jamais vão acreditar que melhorará o mundo. Portanto, eu vejo sim a cor, mas a cor do amor. E com respeito a esse mundo de pessimismo que se cria por aí, nós que somos espíritas, sabemos que é uma realidade. Tudo isso, na verdade, o pessimismo se faz em função do estado de ânimo de cada pessoa. É verdade. Se a pessoa está, ela pode estar está chovendo canivete, como diz na gíria popular, mas ele está sempre com esperança, jamais o pessimismo irá envolvê-lo. É verdade mesmo. Portanto, até porque somos nós que fazemos isso. Somos nós que fazemos mundo, o mundo, né? Aliás, tem uma mensagem do Castro Alves, recebida pelo Chico, que diz que a humanidade é a soma de todos nós, ou seja, união. É verdade. Outro? Bom, tem a pergunta aqui do Marcos Vinícius, de 21 anos, do Centro Espírita Francisco de Assis de Bento Ribeiro. O Marcos pergunta: qual a relação que existe entre avatares como Buda e Jesus? Seus ensinamentos têm na sua essência alguma diferença? Os dois ensinaram amor. Com certeza. Cada um a seu modo. A seu modo, amor, na verdade. Jesus é um espírito puro, governador do planeta, claro. E o Buda no estágio mais abaixo. Aliás, há quem diga que Jesus e Buda são a mesma coisa, não tem nada a ver. Jesus nunca teve encarnação na Terra. Aliás, teve somente aquele período dele de encarnado, a única encarnação. Sim. Segundo Emmanuel, esse espírito superior diz que Jesus nunca teve outra encarnação, a não ser aquela. Tá? Com relação o que é colocado, seus ensinamentos, na sua essência, alguma diferença? Existe sim. O amor de Jesus, ele é muito maior. Muito mais profundo. Essência mesmo, né? O que eu ouvi falar. Entendeu? Tanto é que Jesus, certa vez, disse para Pedro, junto a Pedro, ele pergunta: Pedro, quem que tu acha que eu sou? Só um diz que tu és Elias, Jeremias, ou um dos profetas vivos. Mas tu, o que tu achas? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ou seja, não tem nenhum não outro tem espírito no estágio dele igual. Que se iguale. Por isso é o nosso modelo na pergunta 625, que é uma realidade. É o guia e modelo. Exato. As religiões todas referenciam Jesus pelo toda uma realidade que se faz daquilo tudo que ele deixou. Outro não fez o que Jesus fez. Sim. Muito bem lembrado. Próxima pergunta é da Tânia, de 23 anos, da mocidade do lar Paulo de Tarso. Quando um médium dá o passe, ele consegue ver o nosso espírito? Ele veria se eu estivesse doente? Tânia, né? Existem algumas confusões com relação à mediunidade, ao médium, na verdade. Muitos acham que o médium vê tudo, sabe tudo, conhece tudo. Nem esse é o objetivo da mediunidade, nem do médium. É claro. Aliás, quero aproveitar essa oportunidade e, inclusive, incentivar cada vez mais as casas espíritas a estudar todo esse desenvolvimento da mediunidade, inclusive com o jovem conhecendo. Sim, sem dúvida. Isso tem importância muito grande. Quem será o médium de amanhã? É isso que eu ia falar. Quem foram os médicos que ajudaram Allan Kardec? Eram crianças. É verdade. Desde a irmã Dufour. É verdade. E ficamos jovens, com algumas restrições aqui ali, acolher, cuidado. Cuidado por quê? A doutrina espírita mostra uma realidade que nenhum outro conceito mostrou, até porque ela, por ser natural, leis naturais só podia dizer isso. Ou seja, o mundo que nós somos, todos originários. Portanto, não pensemos que o médium sabe tudo. Outra coisa também, todo médium consegue ver o nosso espírito? É claro que não. E não conhece. É claro que existe já nos planos dias atuais médios com essa capacidade de ver o desdobramento, ou seja, ver o perispírito, você, eu espírito, usando o meu perispírito que está dentro do meu corpo físico. Sim. Como a concepção nossa é muito materialista, as pessoas não conseguem dimensionar isso. Mas quem tiver um cuidado de estudar um pouco, por isso é a necessidade do estudo da doutrina espírita. Não é para você ser intelectual, para você passar a conhecer melhor as leis e se tornar uma criatura melhor. Como é que você vai se tornar uma criatura melhor se você não conhece a si próprio? É, com certeza. Acima de tudo. Né? Acima de tudo. Então, o que é saúde mental? Quais são suas consequências? Essa pergunta é de Mariana, de 13 anos, e Jasmine, de 12 anos. As duas são do Centro Espírita Maria de Nazaré. Mariana e Jasmine, deixa eu ver se eu tenho condição de responder isso de tal forma que eu possa ajudar os companheiros. O que é saúde mental? Mente sã e corpore sano, diz lá os latinos. Ou seja, mente sã, corpo são. No momento que você passa a ter um desdobramento como espírito, vivenciando as leis de Deus, independente do patrulhamento religioso, mas se conscientizando tal qual nós aprendemos com os espíritos superiores, inclusive através do livro dos espíritos, nós passamos a estabelecer condições de harmonia interior. Quando você estabelece a harmonia interior, você naturalmente estabelece uma saúde mental. Você passa por si só a criar condições para que o equilíbrio emocional e espiritual se faça em você. A gente sabe que se nós temos destrambelhamento mentais, é em função de um desajuste comportamental dentro da gente. E não porque esse ou aquele espírito, essa ou aquela entidade venha fazer isso. É claro que isso acontece, mas semelhante atrai semelhante. Com certeza. A reforma íntima cai distante. Você ao estabelecer isso, você estabelece uma saúde mental. Quais as suas consequências? Desde a saúde física até o seu dia a dia. Você passa a ter a vida, ver na vida toda a capacidade, por exemplo, de ter a esperança, não como uma meta, mas vivenciando a cada instante. Você passa a ter a perseverança como um momento de tua vida frequentemente. Você passa a sentir o ser humano não como alguém que está sendo opositor na vida, mas alguém que soma com você. Perfeito. É como disse Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e passo como a si mesmo. Ainda não amamos como Ele, mas um faz dia, a gente, um dia chegaremos lá. E a gente começar a fazer isso, a gente começa a chegar a esse estágio também. Com certeza. E queremos aqui agradecer a participação do Givanildo Ramos Costa, ele que é trabalhador do Tabernáculo Espírita Paulo e Estevão e também do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ. Givanildo, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final para quem nos ouve? Bem, só agradecer a oportunidade de aprendizado, né? A gente espera que a nossa participação possa ter ajudado. Pelo menos no meu caso aprendi bastante. Ajuda. Todos nós. E que possamos também aprender Esperanto e ser um cidadão do mundo. Tá. E quando você aprende Esperanto junto à doutrina espírita, você torna-se um cidadão universal. Isso é bom. Se uma casa espírita quiser ter na sua dependência esse curso de Esperanto, como fazer? Pelo CERJ nós temos aliás, o CERJ mudou o telefone, não mais 224-1244. Pelo que eu tenho aqui, 224-1553. Exatamente, esse é o telefone do CERJ. Eu estou lá às terças na parte da tarde e ao sábado de manhã, onde fazemos o culto do Evangelho no Lar há anos, desde as 9 até as 10h30. Depois nos reunimos. Assim como na Cooperativa Cultural dos Esperantistas, no telefone 2220-7486. Maravilha, então. Conversamos com Givanildo Ramos Costa, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Aprendamos ensinando. Qual acontece ao valor do grande esforço que é lastro fecundo na garantia da caridade, lembremo-nos dos pequeninos sacrifícios que podemos realizar cada hora contra os arrastamentos de nossa própria natureza inferior, trabalhando em auxílio dos portadores de necessidades maiores do que as nossas. Muitos companheiros encarnados desistem da colaboração nas obras do bem, declarando-se imperfeitos e endividados, quando, nessa condição, mais valioso se nos faz o trabalho de formação da própria disciplina. Antes do berço, porém, quando a necessidade de redenção ou de melhora nos desvela ao espírito sequioso de progresso, o campo educativo que a experiência física nos oferta, solicitamos com empenho as situações que nos contrariem o modo de proceder e de ser, a fim de que o internato terrestre nos supra dos valores reais de que achamos carentes. É por isso que quase sempre na Terra, quando impulsivos e impacientes, somos constrangidos a exaltar a serenidade. Enfermos, surpreendemos-nos induzidos a amparar a saúde alheia. Fracos, sentimos-nos na obrigação de sustentar a fortaleza dos outros. Atormentados pelas nossas chagas íntimas de aflição ou desencanto, reconhecemos-nos intimados a nutrir a tranquilidade e a esperança naqueles que desfalecem. E tentados em muitas circunstâncias à falência e à desordem, no imo de nossa casa, vemos-nos convocados a evitar o desequilíbrio e o desastre no instituto doméstico em que respiram corações queridos do nosso painel de ação. Não desprezes auxiliar sempre na construção do bem, ainda mesmo quando te sintas de todo ausente dele, porquanto ensinando o melhor aos outros, somos impelidos a procurar o melhor em favor de nós mesmos e, disciplinando a existência em torno de nossa estrada, acabamos fatalmente disciplinados por ela. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bem, vamos agora ao quiz da semana passada. Na semana passada perguntamos: o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em abril de 1864. Esse livro, que integra as obras básicas da doutrina espírita, é composto por quantos capítulos? Alternativa A, 28. Alternativa B, 32. Ou alternativa C, 26 capítulos. E aí, Lízia? Aqueles que acertaram qual alternativa? Tararadá. Vamos lá. A resposta correta é 28. É alternativa A, 28. Perfeito. E nós temos aqui uma ganhadora. Sim. É uma menina. É a Lucy Excelente do Estácio. Parabéns, parabéns, Lucy. Parabéns, Lucy. Venha buscar aqui o seu brinde e conhecer aqui a nossa rádio. Um Com beijo. Com certeza. Parabéns mais uma vez, Lucy Excelente. A Lucy irá receber como brinde do Espaço Jovem o livro Romance de uma Rainha, volume 2, ditado pelo espírito J.W. Rochester e psicografado por Vera Krijanowski, uma publicação da FEB, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. A Lucy tem um prazo de 10 dias, começando a contar esse prazo a partir desta sexta-feira, dia 8 de outubro, para retirar o seu brinde aqui na rádio, sempre em horário comercial, em quaisquer dos dias, procurando diretamente a portaria da emissora, tanto em dias úteis como nos finais de semana, ok? Parabéns, Lucy. Fica aqui o estímulo para que todo mundo continue participando do quiz, não é isso, gente? Claro, gente. E para Lucy, boa leitura, hein? Valeu. Participem todos. Espaço Jovem. Passou rápido, hein, gente? Rapidinho, meu Deus, muito rápido. Num instantinho, final do Espaço Jovem de hoje. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta. Em que dia e em que horário, Gustavo? Bem, os nossos dias, sempre às quintas-feiras, às 14h, com reprise nos domingos também, às 14h. Lise, suas dicas? As minhas dicas, muito legal. Olha só. Gente, sabe esses papeizinhos que a gente sai pela rua catando? Então, não jogue pela rua. Bota na sua bolsa. Em casa, você descarta na sua lixeira. Tá? E a outra dica é assim, é um artigo bem legal assim, que fala do seguinte, é a força do voluntariado, né? Então é o seguinte, está dizendo que o voluntariado ultimamente cresceu muito, pulou, nos últimos anos pulou de 7% para 34%, e 400 empresas brasileira, né, e, é, tem esse, esse quadro de pessoas que trabalham como voluntário. Sim. E você pode ser um dele. Através desse trabalho voluntário, você pode mudar o seu meio, a sua sociedade, não é isso? E está dizendo também que esses voluntariados cresceram entre os jovens, entre 15 e 24 anos. Que sem coisa dúvida. Boa, não é isso? Esse engajamento. É isso. Independentemente de religião, é algo que pode ser feito por qualquer pessoa. Uhum. E cada vez mais ocupa um espaço marcante na nossa sociedade. Então, são as dicas do Espaço Jovem para uma vida melhor. E quem quer entrar em contato, Lízia, conosco, como pode fazer? Olha, pode ser através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, ou então através do nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, de onde você está falando, sua mensagem e sua idade, se quiser. Claro, com certeza. Aguardamos a participação de todos vocês. Todos. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, galera. Vai, tchau. Até semana que vem. Estamos aqui esperando por vocês. Com certeza. E, é claro, mantemos contato. Beijo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.